de Itauá faz parte da estratégia de contribuir para o desenvolvimento dos territórios cearenses e aproximar cada vez mais as ações da instituição dos empreendedores das diversas regiões. E o Sebrae Inhamuns vai atender 7 municípios. Itauá, que vai ser a sede, Quiterianópolis, Parambu, Catarina, Arneróis, Antonina do Norte e o município de Aiuaba. Toda a estrutura prontinha para a solenidade que vai acontecer no próximo sábado, e vamos ter aqui muitas autoridades, prefeitos da região. Acredito que o secretário de Desenvolvimento Econômico, Domingos Filho, também deverá estar presente. Enfim, convite aí à população para participar. No final do programa, abraçando quem troca de idade, nesta quinta-feira, dia 10 de abril, nosso amigo Odorico, lá do Massapê, Massapê Santa Teresa, parabéns, Odorico. A Marciana Vieira, o nosso vereador, vice-prefeito Ronivon Lima, hoje é ex-vereador de áudio aqui da Rádio Difusora, fazendo política lá no Piauí. O nosso amigo Deusinho na Cidade Nova. E todos os demais que trocam de idade hoje. Homenagens, abraços de parabéns da equipe que faz a Tribuna Popular. Volta amanhã, se Deus quiser, com muitas notícias para você a partir do meio-dia. Amanhã nós vamos receber no programa pessoal dos professores do curso de Medicina Veterinária da UES aqui em Itauá. Zegui Móveis informa a hora certa. 14:01. Festival de Eletros Zeni. É preço baixo e eletros com descontaço pra você. Refrigerador 1 a porta 245 litros Pro Inverter Esmaltec por R$ 1.799 ou 12 de R$ 179,90. Motorola Moto G04S com 128 GB por R$ 799 ou 10 de R$ 79,90 sem juros. Fritadeira elétrica 5 litros Mondial por R$ 399 ou 12 de R$ 39,90. Super oferta imbatível é só aqui. Corre e aproveita. Compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente conosco. A Performance Academia tem os melhores profissionais para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e veja como podemos te instruir a cuidar de você. Localizada na rua Dom Feitosa, 907, no bairro Doutor José Ózimo, ao lado do posto Lavalto. Atendemos pelo telefone 996-12-2913. A Performance Academia funciona de segunda a sexta, nos horários de 5 da manhã às 22 horas e aos sábados das 14 às 22 horas na modalidade musculação. Performance Academia, a sua melhor performance. sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça. O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Tauá e região. Acesse www.difusoratauá.com.br. Um compromisso com a verdade. Com a verdade. Esta é a ZYH638. Rádio Difusora. Rádio Difusora dos Inhamuns. Em 1.100 kHz. Em 1.100 kHz. Um compromisso com a verdade. Uma emissora, filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a Sete. A tarde chegou, é hora de emoção, música e diversão e a sua participação. Vem com a gente, tarde total. Apresentação Sandro Alemão. Sandro Alemão. Minha gente, minha cidade querida, estamos de volta, né? Chegando juntinho pra você, com você sempre nesse programaço. Hoje, quinta-feira, né? Estamos aí, né? Às 14h, mais 7 minutinhos, chegando pra comandar essa tarde quente de muita música. Programa que mais toca música durante a tarde inteira. Só aqui, ó, na Difusora dos Inhamuns AM, a sua melhor companhia. Chegou a hora, né? De comunicar pra você, de fazer esse programa bem bom, com a comunicação mais quente da cidade. E chegando pertinho através dessa sintonia boa, maravilha, está ao seu lado. Chegou a hora, né? Temperatura aí na casa dos 29 graus, né? Pelo menos aparentemente. Está chovendo em algum lugar aqui da nossa região, né? Quase de 0,8 milímetro. Não é tanto assim, mas de qualquer maneira, é sempre promissor, né? 28 graus, temperatura chegando para você com a umidade em 62%. É isso mesmo, né? É 62% somente. Então vamos chegando, agora abraçando você que está em casa, você que está no interior, turma toda da periferia, você aqui na cidade, do seu local de trabalho, minha amiga dono de casa, boa tarde, as secretárias do lar, motorista amigo, obrigadão pela carona, né? Você que está despertando agora daquele bom repouso do meu dia, né? É isso, é bom, né? Vamos estar ao seu lado sempre nessa frequência quente, turma toda aí

estamos sempre correndo. O motor, logicamente, é o nosso coração. A estrada é o tempo, o passado é contramão. Vivo estacionado na garagem, solidão. Meu motor é tão sensível, não funciona sem você. Seu amor, meu combustível, venha me abastecer. Clareiam minha estrada no escuro. Se você demora, eu juro, nessa estrada eu vou me perder. Por favor, venha me socorrer. Estrada eu vou me perder, por favor venha me socorrer. Nessa estrada eu vou me perder, por favor venha me socorrer. Me socorrer, me socorrer. Todo mundo ligado na Difusora. Está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Itumbiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu já cheguei.